mesmo hoje, ele não mudou. O seu poder incomparável, seu amor me segue onde vou. Especialista em mudar projetos, ilimitado e não segue decretos que o homem formou. Na minha história ele decidiu mudar as notas da canção. Em meio à agonia ouviu meu pranto, ele é o Deus de solução. Foi quando o mal tentou parar, calar minha voz. De uma vez por todas tentou destruir a minha adoração. Mas o diagnóstico definitivo é do meu Deus, e sempre vai além da delicada medicina, o meu Deus. Ele fala, traz de volta a vida e a morte não tem vez. Oh, mas o diagnóstico definitivo é do meu Deus, e sempre vai além da delicada medicina, o meu Deus. Quando ele fala, traz de volta a vida e a morte não tem vez. Eu sou como uma mera folha em branco, e Deus é o meu compositor. Cada nota escrita é um milagre, prova do seu amor. A minha vida é um milagre escrita pelo Criador. Eu só vou chorar se forem com a presença, e serão só gratidão, pois minha história deixa um novo rumo, outra afinação. Dou as notas pra fazer uma nova canção de campeão. Delicada medicina, o meu Deus. Quando ele fala, traz de volta a vida e a morte não tem vez. Eu sou uma mera folha em branco, e Deus é o meu compositor. Cada nota escrita é um milagre, prova do seu amor. Desce novo rumo, outra afinação. Dou as notas pra fazer uma nova canção de campeão. Dou as notas pra fazer uma nova canção de campeão. Dou as notas pra fazer uma nova canção de campeão. Eu sou campeão.